tocam o primeiro acorde da canção. A gente escreve o resto em linhas tortas nas portas da percepção, em paredes de banheiro, nas folhas que o outono leva ao chão. Em livros de história seremos a memória dos dias que virão, se é que eles virão. Se só tocam o primeiro verso da canção, a gente escreve o resto sem muita pressa, com muita precisão. Nos interessa o que não foi impresso e continua sendo escrito à mão, escrito à luz de velas, quase na escuridão, longe da multidão. Somos um exército, o exército de um homem só, no difícil exercício de viver em paz. Somos um exército, o exército de um homem só, sem bandeira, sem fronteiras, pra defender. Só tocam o primeiro acorde da canção. A gente escreve o resto e o resto é resto, é falsificação. Sangue falso, bang bang italiano, swing falso, turista americano. Livres dessa história, a nossa trajetória não precisa explicação, e não tem explicação. Somos um exército, o exército de um homem só, no difícil exercício de viver em paz. Somos um exército, o exército de um homem só, sem bandeira, sem fronteiras, pra defender, pra defender. Não interessa o que o bom senso, não interessa o que diz o rei. Se no jogo não há juiz, não há jogada fora da lei. Não interessa o que diz o ditado, não interessa o que o